Oficial do Arrocha. Tô batendo aqui na sua porta pra dizer, é tão fácil te amar, difícil é te esquecer. Todas as lembranças suas tive que guardar, os pequenos gestos do seu jeito de amar, sensual até pra tomar água e café. O anjo dormindo e Deus é quando está de pé. Ninguém sabe quando o coração se acostuma, porque seu não posso dar pra qualquer uma. Volta, abre a porta que é o seu sol que está batendo. Você é um remédio pra dor que está doendo. Bebe todas, mas esse meu choro é de verdade. Volta, com você eu sou tudo, mas sem seu amor não sou nada. Sua foto amanhece comigo em qualquer calçada. Já manchei seu vestido de tanto chorar de saudade. Aô, Bruno Marrone! Essa música vai direto aos corações apaixonados, né, companheiros? Segura, Pablo! Tamo junto! Tô batendo aqui na sua porta pra dizer, é tão fácil te amar, difícil é te esquecer. Todas as lembranças suas tive que guardar, os pequenos gestos, o seu jeito de amar, sensual até pra tomar água e café. Um anjo dormindo e Deus a fundo está de pé. Ninguém sabe quando o coração se acostuma, porque esse eu não posso dar pra qualquer uma. Abre a porta que é o seu sol que está batendo. Você é um remédio pra dor que está doendo. Bebe todas, mas esse meu choro é de verdade. Volta, com você eu sou tudo, mas sem seu amor não sou nada. Sua foto amanhece comigo em qualquer calçada. Já manchei seu vestido de tanto chorar de saudade. Volta, abre a porta que é o seu sol que está batendo. Você é um remédio pra dor que está doendo. Bebe todas, mas esse meu choro é de verdade.